5-0, bom dia, informação de Alta. Autorização com o senhor, Marcelo? Começa na frente. Tá pronto, Marcelo. 3520, cruzado no aeroporto de uma pessoa, via alta no plano de voo, 1370, piste 190, após decolagem primeiro com a esquerda, subida Fucas, vento para Aracaju, transponda 5504, controle 120, décima 8. 3520, aprovado João Pessoa, 370, peso 17, decola da 10, esquerda após, Fuca Aracaju, 5504, 1208. 2-2-4 para o pushback 9. Chileia 2-2-4, vai. Vai, deixa eu guardar, 2-2-4. 3-5-2-0, só voltando. Você vai estar? Não, estou visual aqui, o senhor já retirou o fim aí, confirmando? Já, também sendo. Ok, seja. Salvador, o 3520 para o estação 27 a bordo, 2:20, Maceió. Taxa autorizado via Pátio Índia, Torres 8, mantém as frutas chamando para a decolagem, altímetro 1021. Pátio Índia chama para a atmosfera, 3520. Eu chamei 6224, livre para o chamado chama táxi. Chama táxi. 320, ponte espera pra. 3520, autorizado LR decolar, vento 2400-03, né? Ele ingressa em média colar os 3520. Autorizado via Pátio e Índia, até o ponto de espera, sempre pronto de decolagem, altímetro 021. Pátio e Índia vai chamar pronto no ponto de espera, 6224. 4, tu usa Brenda, colapso, chama 0, vento 2, 2, 0 graus, 0, 3, 9. Ali decoro na 0, 6, 2, 2, 4. Amador, bom dia, gol 1172, passou Duna, estabilizado, visão. 1172, tráfego avistado, Cristina 0, pouso autorizado, vento 230 graus, 049. Eu livre pouso, Cristina 0, gol 1172. Confirmando o time, Cristina 021. 1217, gol 972. Argentina 1910. Argentina 1910, change 1021, continue approach, expect to runway 10 vacated. Argentina 1, 10, Argentina 1910. Gol 172 no solo aos 33, livre na Foxtrot, taxa autorizado via Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, chamada de Juliette, gol 1172. Argentina 1910, clear to end, runway 10, the wind is 220 degrees in the knots. 816. São 3-1 pra mim, continua a aproximação, eu posso visual com o campo, continua 0-2-1. 3-2-1-6. Luz visual com o 37 da companhia, iniciando o táxi, assistindo. Afirmo. Faz a passagem do tráfego, que autorizado para seguir via Juliette até o 29. Faz a passagem de companhia Juliette para 89, com o 972. Passando em Serra, passou travou, avistando, tá 3-8-1-6. Seguinte, 3-8-1-6, vento 220 graus, 08 nós. Informarei em pista livre. Argentina 1910 on the ground at 36. Parking to your right, taxiway Foxtrot. Taxi approved via Alpha. Foxtrot Julia. Contro Alpha Julia, Argentina 1910, Foxtrot Julia. A pista no Zero Lito, pouso autorizado. Vente, pouso, pistão 0-3-2-1-6. Argentina 1910, taxi by Julia, stand 1-1. Julia, you are 1 in Argentina, 1910. Gol 163, eu lembro que eu não vejo. Animaneu no 0, vou no 163. Então 38 no solo 39, livrou na Eco, táxi lento, via taxiway Alpha, seu portão previsto de posição 10. A infraero acaba de informar pra gente que tá com Embraer da Azul lá, desembarcando um passageiro com atenção especial e tão logo livre o gate será autorizado o ingresso. Alfa, com portão mesmo, você escuta, táxi lento, tá 3-8-1-6. Gol 973, autorizado a linha decolar, vento 230 graus, 06 nós, 062 nós. Autorizado a linha decolar, gol 973. 3 decolado aos 4 ondas, chame controle de elevador na frequência no 20.80. 20.80, bom dia. Eu vou com 561 no portão 7. Informação é com autorização de trato do Galeão. Número 561, informação é confere para o Galeão autorizado via Peugeot 44 até Serra Golfe Romeu até 9857, no sul, após DCT. Livro de voo autorizado 360, saída São João, Luneta Dóculo, Rondirá Interceptado, Peugeot 44. Decola Pichama 0 com primeira curva à direita. Transponder 5522 e o controle elevador opera na frequência 120.80. Direito Juliette, 3716. Tá na Alfa da Juliette, a senhora teria alguma previsão da liberação do ambiente dela? Ainda não, já teve 3716, estamos entrando em contato com a Infero. Peço por gentileza que mantenha escuta agora. Vai manter a posição da 3716. São 3876, autorizado ingresso via Juliette, táxi lento, vai aguardar a liberação do 2106, a nave encontro já está ciente para falar o push de forma a liberar o gate 10 para o seu parqueamento. Prosseguindo, Juliette, parte para o 10, táxi lento, São 3876, obrigado. São 3876, após a liberação do Embraer da Azul no 2010, eu tenho autorização para ingresso. Após a liberação do 2010, ingresso ao TAN 3876. 561 no portão 7, por tiver esperamento. Aguarde, o no 561. No 561, livre acionamento, pronto, táxi. Vai reportar táxi, chegou a 561. Tá com a equipe de solo? Como tem uma Embraer da Azul que parou ali próximo, que ele tá prosseguindo com reboque, mas devido à sua solicitação de puxa, o mesmo vai manter a posição. 761. Com 541 no com 141 PLB, 3 horas de autonomia até no convite. Nessa meia hora, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte show no índio, no ponto de espera, reporte pronto. Eu via parte, vai reportar no ponto de espera pronto, ponto de espera.